técnicas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, que visam garantir o bem-estar dos animais envolvidos na prática. Marco Brasil também defende a pavimentação de 1.200 quilômetros de estradas rurais no interior do Paraná. De acordo com o parlamentar, a medida é importante para escoar a produção dos pequenos agricultores e trazer ainda mais desenvolvimento para o estado. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYW774, frequência modulada em 104,3 MHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida, geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo. A seguir na Rede Aparecida de Rádio, novena em louvor a São José. Rede Aparecida de Rádio passa a transmitir a novena em louvor a São José, direto da Basílica Histórica de Aparecida. Novena de São José 2023. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa saudação mais que fraterna a você que se encontra aqui na Basílica Histórica e você que nos acompanha aí de casa, devoto, devota de São José, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós rezamos hoje a sétima noite de nossa novena com a temática do respeito. Pedimos a proteção de São José por todos os devotos, devotas de São José, devotos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, você aí de casa que tem acompanhado todos esses dias da nossa novena em preparação. Nós colocamos no altar de Deus e junto ao coração de São José todas as preces, pedidos, especialmente por aqueles que trazem no nome o nome José. E aqueles que são devotos, devotas de São José, para que bênçãos recaiam sobre todos estes. Preside esta sétima noite da nossa novena o padre José Luiz Queimado, missionário redentorista. Iniciemos a nossa novena cantando. Quis o verbo de nome de Pai, um glorioso destino para nós implorar. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom Nós queremos também acolher de forma muito especial seu Zezinho, dona Nira, né? Completando hoje 47 anos de casamento, este casal de verde aqui na frente, que Deus abençoe, lá de Aracruz, no Espírito Santo, todas as outras pessoas também que comemoram o aniversário, aniversário de casamento, as pessoas que estão nos hospitais, vamos rezar por elas, por nossas famílias. São Pedro já dizia em sua primeira carta: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos e temam a Deus. Encontramos-nos aqui hoje para expressar nosso amor a Deus e aos irmãos. Invoquemos então a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queremos acolher a imagem de São José. Nos ajuda nesta noite as missionárias do Coração de Jesus Crucificado, representado pela irmã Helenice, irmã Maria Aparecida. Nós rezamos por essa congregação para que tenha boas e santas vocações. Acolhamos a imagem de São José cantando. de palmas a São José, patriarca da igreja. Guardai nossa igreja como vossa casa em Nazaré. Nossa oração, nossa prece e pedido a São José. Pelo respeito que São José demonstrou à Virgem Maria, nós pedimos a Deus que nos ensine a proceder da mesma forma com as pessoas que vivem conosco e participam de nosso cotidiano, nosso dia a dia. Rezemos juntos então a oração do Papa Francisco. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho. Em vós, Maria, depositou sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José foi um homem que soube ouvir, acolher e praticar a palavra de Deus. Por isso agora queremos aclamar a palavra de Deus e deixar que ela entre em nossos corações, como entrou no coração de São José. Cantemos. Meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 2, 46 a 52. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados com sua sabedoria e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram muito emocionados. E sua mãe lhe perguntou: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar naquilo que é de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Desceu com eles, foi para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe conservava todas essas recordações em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo confrade, irmão André, querido povo de Deus aqui reunido, nesta linda igreja, a casa de Deus. É aqui, importante que é o espaço que nós nos encontramos para celebrar a vida, o dom da vida, as bênçãos e graças que são derramadas do céu. É aqui que nós nos encontramos para recebê-las todas. Este templo só existe porque celebramos o memorial do Senhor, celebramos a Eucaristia. Sem Eucaristia não existiria templo. É por causa da grande liturgia que surgiu, não, o grande templo. Os grandes templos surgiram para celebrarmos o centro da nossa fé. A Eucaristia foi celebrada com muita alegria, muitos participaram, saíram cheios e repletos do Senhor, do Espírito Santo, e são outros Cristos para a humanidade. E aí, nós iniciamos nosso sétimo dia da novena de São José. Muito obrigado pela sua presença, você que está aí também em casa, irmão, irmã, na sua família neste momento. Você faz parte também desta grande Assembleia Santa, a Jerusalém Celeste, aqui já na Terra. Escolhidos fomos para conhecer intimamente o coração do Pai e levar esta beleza por onde formos, bons discípulos e bons missionários. Irmãos e irmãs, o tema de hoje, o respeito, ele vem então para enriquecer o tema geral, que é, né, São José, ensinai-nos a caminhar juntos enquanto igreja. Nós queremos uma igreja que saiba caminhar junto, não? Sejamos irmãos e irmãs que realmente se reconhecem aqui dentro, que se abraçam aqui dentro, que olham um para o outro e veem a face do Cristo, filhos amados de Deus, mas também continuam lá fora quando saem por essas portas. Não podemos ser só irmãos aqui dentro e lá fora nos esquecermos disso, não? Então nós somos igreja que caminha junto, o povo de Deus querido, com seus talentos, seus ministérios colocados para a comunidade, em prol da comunidade, também todo o clero que faz parte do povo de Deus, mas não os bispos, os padres, os diáconos, todos estes também que vão à frente guiando o seu povo, precisam saber caminhar juntos. Nós conversamos, nós dialogamos e nós pedimos a bênção de São José, a proteção de José, para que nos ensine esta caminhada de irmãos e irmãs que se amam, esta igreja que realmente seja luz para muitas pessoas que estão nas trevas e sal para dar sabor à vida de tanta gente que já perdeu a razão de viver. São José, ouvi-nos mais uma vez nesta noite, dai-nos inspiração para que assumamos de verdade este nosso compromisso de ser igreja sinodal, igreja que caminha junto. E hoje o respeito, como eu já disse, enriquece ainda mais esse tema geral. O respeito precisa existir na igreja, é uma vocação para todos nós, respeitarmos a criatura do Senhor nosso Deus, a criação que é bela. Nos Gênesis, depois de criar, ele olha para a sua criação e vê que tudo é bom. Então nós somos criaturas, a criação do Senhor, que ele mesmo julgou ser boa. Então quando nós olhamos uns para os outros, nós devemos o respeito a essa criatura, a essa criação lindíssima de Deus. Mais uma vez, né, o Senhor, repetindo o que eu já disse outros dias aqui, o Senhor nos cria, nos tira da terra, do barro, e sopra em nossas narinas o hálito divino, o sopro divino. Então nós começamos a participar da sua divindade. Então nós somos capazes de gestos lindos, sublimes nessa terra, porque também nós participamos dessa natureza divina. Nós não somos só frágeis, a carne corrupta, a carne que passa, né, que se corrompe, que se destrói, que apodrece. Não, nós somos também este espírito e vida. Nós somos no parte da divindade e precisamos então irradiar essa divindade por onde formos. Por isso o respeito é essencial. Mas o respeito, como diz São Paulo, não pode ser, né, escolhido. Eu não posso escolher quem eu vou respeitar e o outro que eu não vou respeitar. Não posso fazer acepção de pessoas. Eu respeito só aqueles que pensam como eu, só aqueles que são iguais a mim, só aqueles que são o espelho da minha própria imagem. Os outros eu não respeito. Os outros que pensam diferente, que criticam, que talvez me corrijam, esses eu não respeito. Nós precisamos sim levar o respeito como missão do cristão, respeitar um ao outro. Se nós não levarmos a sério tudo isso, nós começamos então a fazer exclusões dentro da igreja. Nós começamos a excluir pessoas, tanto os sacerdotes, bispos e diáconos começam também a excluir o povo, assim como o povo começa a se excluir. Então nós precisamos olhar para o respeito como uma missão, missão que devemos à criação perfeita do Senhor, a criação boa do Senhor. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos para este evangelho de hoje, esse pequeno trecho do evangelho, nós nos fortalecemos ainda mais, nós nos enriquecemos com a palavra do Senhor. O Senhor um dia disse, né, as Sagradas Escrituras são como um baú em que eu tiro coisas velhas. Então eu já escuto isso há muito tempo, desde que eu sou criança, então eu já estou cansado de ouvir, mas coisas novas na mesma leitura. Posso descobrir tanta coisa nova nessa leitura de hoje. E o respeito, Deus encarnado que escolhe, que quer ter família, que quer ter esta primeira igreja doméstica, lá em casa, Sagrada Família. Ele respeita os seus pais, que ele escolheu. Deus encarnado escolheu ter família, escolheu precisar do ser humano, da mulher, da presença paterna, ele escolheu. Então veja como nós somos abençoados também de ter esta família, que é o presente de Deus. E ali nós vemos, na narrativa de Lucas, um adolescente muito, mas muito respeitoso com seus pais. Um adolescente que era submisso aos seus pais, mesmo sendo Deus encarnado. Então nós temos essa notícia de que eles foram para Jerusalém para a grande festa da Páscoa, dos pães ázimos que duravam sete, dos pães ázimos que duravam sete dias. Em João, nós vemos ali uma notícia de que Jesus e sua família subiam todos os anos para Jerusalém. Então este aqui é um dos anos que eles foram, quando Jesus completou 12 anos. É a primeira notícia que nós ouvimos de Jesus depois daquele encontro, aquela fuga para o Egito, e quando eles voltaram para Nazaré, não é? Então Jesus com os seus pais vão para Jerusalém para a festa dos ázimos. A festa com certeza não tinha acabado ainda e já retornaram para casa. E veja bem, Jerusalém na época tinha mais ou menos, segundo os estudiosos, 120 mil habitantes, era uma cidade gigantesca para a época. E durante os sete dias da festa dos pães ázimos, quase 4 milhões de pessoas afluíam para Jerusalém. Então era uma multidão gigantesca, uma multidão colossal. E Jesus com a sua família vieram de uma caravana muito grande, numa caminhada, né? Três dias lá de Nazaré e na Galileia, e aí se encontram para também adorar o Senhor, para partir o pão, para fazer memória daquela passagem do Mar Vermelho, da fuga do povo do Egito, da libertação do povo que era escravo, da passagem do Senhor que marca o seu povo, né, escolhe o seu povo. Então, queridos irmãos e irmãs, ali está a Sagrada Família, louvando o Senhor nosso Deus, nosso Criador. Então, depois de tudo isso, eles retornam lá para o terceiro ou quarto dia da festa. Maria e José caminham quase um dia de volta, tá? Pelos caminhos íngremes da Judéia, dando a volta lá pela Pereia, onde hoje é a Jordânia. Tudo isso para não passar na terra dos samaritanos, né? Porque consideravam os samaritanos pagãos. E aí fazem uma grande volta. Quando percebem que as caravanas eram divididas, as mulheres e as crianças, os adolescentes iam na frente, os homens vinham atrás para proteção, e com certeza Maria percebe: onde está o nosso filho? Já tinha 12 anos, para a cultura judaica já era, tinha responsabilidades, por isso ela não se preocupou muito, né? Aí quando perceberam, já era um dia de caminhada. Aí percebem, ficam preocupados, José e Maria conversam: vamos retornar, temos de procurar o nosso filho. E voltam mais um dia de caminhada. Alguns estudiosos pensam que esses três dias é contando dessa forma, né? Um dia de caminhada, dois dias a caminhada de volta, e o terceiro dia é uma procura em Jerusalém, até que encontraram no templo o filho que está lá, falando com os doutores. Imagina esses três dias que Jesus ficou na casa do pai, né? Como que foi? Não sabemos, né? Mas ele estava tão absorto nas coisas do pai que nem percebeu. Ele queria falar das Sagradas Escrituras, da revelação, queria falar do coração do pai, ele já sentia tudo aquilo queimando em seu coração. Mas os pais, quando o encontram, ficam, claro, decepcionados também. São humanos, não são deuses. José e Maria são humanos como vocês. Quando o filho faz alguma coisa que dá dor de cabeça, os pais dão uma reprimenda. Aqui Maria dá uma pequena reprimenda em Jesus, né? Por que fizeste isso conosco, filho? Estamos procurando há três dias desesperados, com essa multidão pensamos o pior. Então é a primeira vez, vocês já perceberam? É a primeira vez que nós vamos ouvir a voz de Jesus. É a primeira palavra, a primeira frase que Jesus diz em todos os evangelhos, não? Como adolescente: ué, por que me procuravas, não é? Por que me procuravais? Não sabias que eu deveria estar aqui na casa do meu pai, absorto nas coisas divinas? Então eles não entendem muito bem, guardam isso no coração, Já todo o nascimento de Jesus foi envolto de muitos mistérios, de muitos milagres. Então Maria resolve guardar no coração. Imagine José, né? Também o pai preocupado com seu filho, guarda também tudo no coração, ainda que o evangelho não diz. Então nós queremos pedir para que este mesmo José, que buscou Jesus por todos os lados, desesperado para encontrar o seu filho, confortou a esposa, com certeza estava também desesperada, foi companheiro de verdade, vamos pedir para que ele também conforte a nossa igreja, inspire-nos a respeitar um ao outro, assim como Jesus o respeitou. Jesus respeitou seus pais. Que nossos filhos, os filhos de vocês, os adolescentes, as crianças, sejam também cheios desta alegria do Espírito Santo que nós vemos neste pequeno adolescente, que é humano como todos nós. Imagine se todos os adolescentes hoje tivessem também esta alegria, este respeito pelos pais. Que coisa linda se nós nos inspirássemos em Jesus. Isso não vale só para os adolescentes e crianças, não, para nós também, que muitas vezes abandonamos os nossos pais, né? Eu sempre digo aqui, tem família aí que tem 10, 15 filhos, todo mundo sai correndo, deixa os pais lá, principalmente os idosos, os enfermos, todo mundo lava as mãos. Tem pais e mães que estão chorando porque não veem os filhos há muito tempo e abandonaram, só voltam quando vão para brigar por herança, né? Geralmente é assim. Então, onde estão os filhos e a responsabilidade? Ah, deixa com aquela lá. Tudo é nas costas de um ou dois. Todos têm essa responsabilidade. Não se esqueçam dos seus pais. Sejam respeitosos como Jesus o foi. Olha que humanidade linda que Jesus, então, está dando exemplo para que nós sigamos. Irmãos e irmãs, que São José derrame bênçãos e graças sobre esta igreja e que nós possamos nos sentir protegidos enquanto igreja, como o menino Jesus que está aqui. Não sei se essa câmera pega para o povo ver lá de casa também o rostinho de Jesus. Olha como ele se sente seguro. Que nós possamos nos sentir dessa forma também, seguros, tranquilos no coração do pai José. Que ele possa tomar a igreja no seu colo. Que ele possa nos incentivar, protegidos dessa forma, a crescer no respeito, na alegria de olhar para o outro como um grande presente, uma grande dádiva do Senhor, uma perfeita criação que só pode ter saído da pessoa perfeita de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A ti, ó grande Santo, nós vimos recorrer. Guarda-nos sob teu manto, ó, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. Ao Salvador estes defender esta implacável guerra, oh, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. São José, José, reconstrói nossa igreja. Nós elevamos nossas preces, pedidos ao patriarca da igreja. É lindo ver o respeito que reinava entre José, Maria e Jesus. Mesmo depois de um dia inteiro de caminhada e cansaço, e de 3 dias procurando em todos os cantos de Jerusalém, ao encontrarem Jesus, José e Maria se mostraram respeitosos e bondosos com o filho que havia desaparecido. Maria expressou o sentimento de preocupação, colocando José à sua frente. Teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Quanto amor e cuidado dentro daquela família. Belíssimo São José, Vosso coração se turbou naqueles dias de busca do filho adolescente perdido. Sabemos que vosso coração também se perturba quando a igreja vai por caminhos errôneos. O respeito é essencial para a vida de família e de comunidade. Jesus era submisso em tudo aos seus pais, porque quis nos ensinar a importância da gentileza e delicadeza em nossos relacionamentos. Para uma igreja ser sinodal, precisa existir em seu cerne o respeito mútuo entre todos os seus membros, não importando que lugar ocupe na hierarquia. Onde reina o amor, Deus está presente. Respeito é a expressão maior daqueles que amam. Senhor, infunde em nosso coração o desejo de cuidarmos sempre da felicidade, dignidade e vida de nossos irmãos. Amém. Queremos neste momento elevar nossos louvores a São José. Você que está aqui na Basílica Histórica, estenda a sua mão à imagem de São José. Vamos cantar essa ladainha. E você que está em casa, coloque o seu coração no colo de São José. Nesta mesma confiança, peça a sua intercessão. Cantemos. Esposa Santa, esse é o momento em que nós voltamos o nosso olhar para Maria Santíssima, ali onde está Jesus, onde está José, certamente está presente também Nossa Senhora de Deus, sonha que seus filhos vivam em paz, no respeito e no amor mútuo. Ela é a aurora da nossa vida. Cantemos a Mãe de Deus e nossa. A aurora precede o nascer do sol, que vem trazer luz e calor pra semente brotar. Tu és a aurora, Jesus é o sol, o calor. O coração é a semente que vai germinar neste amor. Não deixe o teu povo esperar. Senhor de rancor, onde vem nos mande Jesus Redentor. Contigo a esperança da paz floriu nos passos do povo que vês caminhar neste chão. Maria, tu és a alegria dos pobres sem voz e sem vez. Plantaste confiança na gente, mostrando teu modo de ser. Súplica a São José. Rezemos todos. Glorioso São José, escolhido por Deus para a tarefa de criar, alimentar e proteger o Salvador, intercedei por nós, ajudai-nos a cumprir nossa missão, principalmente nos momentos de dor, dúvidas e angústias. Sede nosso protetor em nossas dificuldades temporais e espirituais, principalmente naquelas que atingem nossa família. Sede para nós motivo de confiança e certeza de que seremos atendidos por Deus. Amém. Elevamos nossa prece pela Igreja, pelo Sínodo, rezando todos juntos. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o que todos juntos. Não permitais que a justiça seja gerada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos façam parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vo-lo pedimos a vós, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Queremos nesta hora suplicar sobre nós copiosas bênçãos de Deus. Irmãos e irmãs, que levemos o respeito pela criação por onde formos, inspirados por São José, envoltos pelo amor da Trindade, nosso coração se sentido a proclamar o amor e o respeito a todos os cantos do mundo, a todas as pessoas com as quais nos encontrarmos. Vamos em paz e na coragem, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Saudemos São José. José. Viva! Viva Maria! Viva! Viva Jesus! Muito obrigado você que participou conosco essa noite, você aí de casa. Continue ligado na nossa programação. Amanhã à noite, nossa novena. Cantemos. Aparecida. E dia da manhã, você é meu convidado para a oração do Santo Terço. Agende sua participação pelo telefone 3104-4437. Faça essa experiência de começar um novo dia rezando o Santo Terço. Programa Mãe Aparecida. Abro meu coração. Ouvidos a ninguém. vacina, tudo, tudo fica bem. É tua, o neném. Quem tem domilo, quem não tem, não passa bem. Alucetina. Dor de ouvido sempre é pra quem tem. Alucetina, Alucetina. Alucetina para tudo ficar bem. Não dê ouvidos a ninguém. Usou uma Alucetina, tudo bem. Tirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vida religiosa consagrada. Amados e chamados por Deus. Conheça os frades franciscanos da Providência. Busque ver o Evangelho repetindo o abraço de São Francisco aos necessitados de hoje. Seu fundador, Cisco Belotti, e sua espiritualidade os impulsiona. Nasso dos irmãos. Acesse www.franciscanosnaprovidencia.org.br. Já aparecida agora tem muito mais conteúdo. Sabe onde? Em a12.com/revista de Aparecida. Além de receber a revista na sua casa, você também pode ter muito mais informações sobre o santuário e nossas obras pela internet. É só acessar a12.com/revista de Aparecida e pronto! Revista de Aparecida, sempre onde você está. O livro Com o Terço na Mão, do Padre Antônio Maria, é sucesso de vendas em todo o Brasil. São mais de 20 bares vendidos. Neste livro você encontra tudo o que precisa para rezar e contemplar os mistérios do Santo Rosário e orações. Na compra do livro, você ganha um terço exclusivo. Ligue para a Editora Santuário e adquira já o seu. 0800 016 0004. Motobras é a marca de rádios fabricados com técnica apurada e componentes especiais para maior durabilidade e melhor sintonia. O rádio relógio Motobras é fabricado no Brasil. Vá à loja mais próxima e adquira o seu. Motobras, a arte de fazer rádios com qualidade. 8h37, horário de Brasília. Está no ar. A seguir, a Rede Aparecida de Rádio apresenta Com a Mãe Aparecida. Oferecimento Família dos Devotos. Se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. Dor de ouvido tem remédio. Auricedina e loja oficial da Casa da Mãe para a sua casa. De Deus e nós, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão os devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora. Quarta-feira, dia 15 de março, ano 2023, programa de edição de número 77.000. É o programa Com a Mãe Aparecida, que começa agora aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para celebrar contigo o dom da partilha, o dom da amizade, o dom de ser família. É a família dos devotos que se reúne para juntos vivermos momentos de espiritualidade e fé, vida plena e santidade. Uma ótima noite para você que está conosco aqui na programação Com a Mãe Aparecida, nos acompanhando pelas rádios que retransmitem a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho e pelo acolhimento. Abraçamos aqui, ó, você que está conosco através da Rádio Educadora AM na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, Rádio 91,9 FM em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, e Rádio Caraíba AM na cidade de Senhor do Bonfim, no estado da Bahia. E muitas as outras emissoras que estão retransmitindo o nosso programa neste momento e nessa hora. Nosso muito obrigado pelo carinho e, claro, obrigado pela sintonia. São 8 horas e 39 minutos, horário de Brasília. Uma ótima noite para você que está conosco aqui no programa Com a Mãe Aparecida. Muito prazer, eu sou Evandro Brum, vou contigo até a meia-noite. Eu trabalho com a coordenação de Edson Almeida, a direção geral do padre Inácio Medeiros, missionário redentorista, com a produção do Marcos Thiago. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. A fé está no ar. Um momento especial, com alegria me faz companhia. São Clemente Maria Hofbauer. No dia 16 de março de 1820, um solene cortejo fúnebre avançou pelas ruas da cidade de Viena, capital da Áustria. Pessoas de todas as idades e classes sociais formavam a comitiva que acompanhava o sepultamento. Nesse dia, se fazia o sepultamento do padre redentorista Clemente Maria Hofbauer. No dia anterior, ao meio-dia, enquanto os sinos das igrejas tocavam convidando os fiéis à recitação da saudação mariana, ele havia repousado nos braços do pai. Seu corpo se despedia deste mundo para dar lugar a um corpo muito maior. Os seus seguidores, que fariam frutificar seus esforços de estabelecer a congregação além dos Alpes, na Europa Central. Aquele alemão meio rude e forte que fizera rir seus colegas napolitanos ao afirmar que queria fundar uma casa redentorista na Alemanha, tomou-se a pedra fundamental de um grande edifício que abrigou multidões de pessoas que terão nele um exemplo e estímulo. Continuando o espírito e os esforços de Santo Afonso, em pouco tempo, os redentoristas estarão cruzando fronteiras e oceanos para levar avante tão nobre missão. Continuar o Redentor, pregando a palavra de Deus aos mais abandonados, de modo renovado e sempre novo. Somos o elo da vida. Somos da luta e conquista. Testemunhamos o amor, somos redentoristas. Refletindo a palavra. Em toda a sua atividade missionária, São Clemente tinha a viva consciência de que sua ação fundamentava-se em Deus e por ele daria os frutos no momento certo. Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 11. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais. Cada um receberá sua recompensa, segundo o seu trabalho. Nós somos operários com Deus. Vós, o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. O exemplo de vida e da espiritualidade de São Clemente, como grande patrimônio da Igreja e da congregação redentorista, podemos resumir em alguns pontos bem destacados. A fé. O ponto de partida da espiritualidade de São Clemente foi a fé inculcada nele, sua mãe, e desenvolvida por ele durante toda a vida apostólica, fundamentava-se sobre as bases da fé. Eu sou o Padre Domingos Sávio da Silva, missionário redentorista. Da fé ardente de São Clemente Maria Hofbauer, jorrava o amor do Senhor. Ele dizia: amar Jesus Cristo vale. Muitos testemunham que o fundamento de sua vida era o amor a Deus e à sua Igreja, como também o desejo de levar todos a Deus. Eu sou o Padre José Manuel Belo de Oliveira, missionário redentorista. Oração em ação. Para Clemente, o amor se realizava no cumprimento da vontade de Deus, concretizada no projeto de estabelecer a congregação dos Alpes. Ele consagrou toda a sua vida, suas atividades, viagens, apesar das dificuldades. Ele encontrava a vontade de Deus na Igreja e no Papa, estando sempre em contato com o Núncio. Eu sou o Henrique Maciel, missionário redentorista, trabalho nacional de Nossa Senhora. Obediência e confiança. A confiança de Clemente estava ligada à paciência na hora das dificuldades, à paciência com os outros e à humildade. Clemente confiava em Deus, pois sabia que a obra era dele. Padre Ulisses, missionário redentorista. Pobreza. Mortificação, cuidado com os pobres, alegria de servir, senso de humor e proximidade com a juventude. Estes são alguns dos valores que se mostravam em Clemente Maria. Eu sou o Frater João Antônio, missionário redentorista. Oração. Coroando a vida São Clemente, estava o seu espírito de oração e cuidado com as celebrações litúrgicas, coroadas com belas músicas. Clemente era um ardoroso amante do Santíssimo Sacramento, da oração do terço e a devoção a Maria, a quem visitava em todos os santuários. Eu sou o irmão Joaquim, missionário redentorista. Comunitária. Rezemos ao Deus de amor que realizou na vida de São Clemente uma obra espiritual profundamente baseada na realidade humana, para que ele nos anime a buscar a santidade em nosso cotidiano. Pela Igreja, para que tenha homens e mulheres que santifiquem o seu cotidiano, rezemos. Pela intercessão de São Clemente, ouvi-nos, Senhor. Que nos momentos mais difíceis de nossa vida e da sociedade, saibamos ser fortes e ao mesmo tempo pacientes. Rezemos. Pela intercessão de São Clemente, ouvi-nos, Senhor. Nosso mundo precisa de gente de fé, que dê testemunho claro do projeto de Deus, para que nós tenhamos esta fé firme e despida de complicações. Rezemos. Pela intercessão de São Clemente, ouvi-nos, Senhor. Os adolescentes e jovens que querem alguém que lhes dê a segurança de um pai na fé e na educação religiosa, para que oferecemos aos jovens este braço firme, rezemos. Pela intercessão de São Clemente, ouvi-nos, Senhor. As diversas classes da sociedade necessitam santificar-se no seu meio ambiente. Que lá estejamos nós, levando a todos a palavra e o amor de Jesus Cristo. Rezemos. Pela intercessão de São Clemente, ouvi-nos, Senhor. A A igreja somente se renova com homens e mulheres renovados. Por isso, peçamos a São Clemente que interceda a Deus para que os jovens se disponham a entregar-se totalmente à causa de Deus e da igreja. Rezamos agora com o irmão Alan Patrick a oração de São Clemente Maria Hofbauer. Ó Deus misericordioso, que em favor de vosso povo ornaste São Clemente Maria com um zelo singular pela salvação das almas e por ele anunciastes o reino de vossa graça, concedei-nos por sua intercessão conservar a fé que ele ensinou e progredir no caminho que ele nos indicou com o exemplo de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E eu sou o irmão Alan Patrick Zuccherato, missionário redentorista. São Clemente Maria Hofbauer, eu quero estar, se Deus quiser, lá onde estás, no céu, eu quero estar, se Deus quiser. Lá onde estás, no céu. Programa com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Ninguém, por mais dura que seja a sua dor, pode dizer que está sofrendo sozinho. Jesus se solidarizou com a dor humana até o extremo do sofrimento. Você está ouvindo o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. No início da tarde, fique atualizado com o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Notícias em 15. De segunda a sexta, ao meio-dia e 45, na Rede Aparecida de Rádio. Notícias em 15. No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer. Santo André é uma das cidades mais humanas e inovadoras do país. Aqui, resíduos recicláveis são trocados por alimentos e a solidariedade é vizinha de todos. Este jeito de governar vale para tudo na cidade. Para o PSDB, ter uma boa gestão rima com cuidar da nossa gente. E entregar obras rima com carinho. A gente sabe que dá para fazer e fazer do jeito certo. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. Edna Macedo, deputada estadual. Estou no meu quinto mandato como deputada estadual e posso assegurar que o Republicanos é o partido que mais investe na presença da mulher nas posições de poder. Aqui temos liberdade para trabalhar e seguir avançando. Vandecleia Moro. Como secretária de Assistência Social de Campinas, tenho tido o apoio necessário do Republicanos para levar dignidade às milhares de famílias. Faça parte desse grande time. Felice. Republicanos. 8:53, horário de Brasília. Está no ar. Voltamos a apresentar o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Estamos de volta aqui na programação Com a Mãe Aparecida, estamos de volta aqui na Rede Aparecida de Rádio, são 8:54. Gente, daqui a pouquinho nós teremos o Notícias da Igreja, viu? Depois das 9, teremos aqui o Notícias da Igreja, aonde estaremos juntos celebrando este momento especial de fé e devoção, trazendo para você as informações do Brasil e do mundo da Igreja Católica. Por hora, vamos cantar e celebrar? Com a sua prova, Deus

Você conhece a Cignes Brasil? A Cignes é uma associação católica reconhecida pela CNBB e de direito pontifício, ou seja, reconhecida pelo Papa. Em seus diversos setores, rádio, TV, impressos, juventude e educomunicação, a Cignes Brasil reúne cristãos que atuam na comunicação da igreja e empresas de comunicação que têm a missão de difundir o evangelho. Saiba mais em cignes.org.br. Vida religiosa consagrada. Amados e chamados por Deus. As irmãs de Nossa Senhora das Graças convidam você a fazer parte desta família que está inserida nas pastorais paroquiais. Entre em contato conosco, Instituto Filhas Nossa Senhora das Graças, @hotmail.com. Ou então ligue, código 12-3664-1941. Carnaval na cidade do Romeiro. A temporada de carnaval na cidade contará com música ao vivo e bandinha carnavalesca. Você poderá aproveitar a folia de carnaval em um lugar seguro e com as melhores atrações, em família e com muita alegria. Entrada e estacionamento gratuitos. Acesse as redes sociais @cidadedoromeiro e fique por dentro de tudo. Carnaval na cidade do Romeiro, Avenida Isaac Ferreira, Encarnação, 501, Jardim Paraíba, Aparecida. 9 horas, horário de Brasília. Está no ar. Agora amplia-se a rede de emissoras que retransmitem o programa com a Mãe Aparecida. Até às 5 da manhã, você ouve o programa com a Mãe Aparecida. Um programa dedicado a você, devoto da padroeira do Brasil. Ao vivo, direto da rede Aparecida de Rádio, na capital da fé. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Nove horas e 2 minutos, horário de Brasília. Uma ótima noite para você que está aqui com a gente no programa com a Mãe Aparecida. Bem-vindo, bem-vinda à Rede Aparecida de Rádio. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para celebrar contigo o dom da partilha, o dom da amizade, o dom de ser família. É a família dos devotos que se reúne para juntos vivermos momentos de espiritualidade e fé, vida plena e santidade. Uma ótima noite aos devotos que estão conosco pelas rádios que retransmitem o nosso programa. Olha, entre elas nós temos a Rádio Metropolitana Web na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Temos a Rádio Arca da Aliança AM na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Aliás, Rádio Arca da Aliança FM. Uma ótima noite para você que nos acompanha aí em Blumenau, Santa Catarina. E na cidade de Itapetininga, aqui no estado de São Paulo, nós temos a Rádio Clube AM. E ó, muitas, muitas outras emissoras que estão retransmitindo o nosso programa neste momento e nessa hora. Nosso muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, pela sintonia, viu? Que Deus continue abençoando sua vida, seu coração e a sua história. São 9 horas e 3 minutos, horário de Brasília. O nosso muito obrigado pela sua presença aqui conosco no programa com a Mãe Aparecida. Você pode colocar as suas intenções, fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. Eu acolho você com muito carinho aqui nas ondas da Rede Aparecida de Rádio, que chega a tantos lugares e principalmente em tantos corações. Que Nossa Senhora Aparecida acolha e abençoe a sua vida. Muito prazer, eu sou Evandro Brum, vou contigo até a meia-noite. Eu trabalho com a coordenação de Edson Almeida, a direção-geral do padre Inácio Medeiros, missionário redentorista, com a produção do Marcos Thiago. São 9 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Rede Aparecida de Rádio, a fé está no ar. Programa com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. continuamos vivendo o tempo da quaresma. E neste espírito de oração, reconciliação e conversão, nós rezamos. Deus de misericórdia, neste mês vivenciamos a quaresma, que nos chama à conversão do coração, no relacionamento convosco através da oração e com os irmãos e irmãs, principalmente os mais necessitados, através da esmola, no relacionamento conosco mesmo, um com o outro e com a criação, através do jejum. Dai-nos um coração dócil ao Espírito, para que, a exemplo de Nossa Senhora, que acolheu a vossa proposta de salvação, possamos dizer sim ao vosso projeto no serviço aos irmãos, especialmente aos mais pobres. Como São José, sejamos cada dia obedientes à vossa vontade. São José, patrono de nossas famílias, ajudai as famílias, principalmente aos esposos e pais, a serem fiéis aos compromissos assumidos, guardando a família de todo mal. Amém. Ótima noite para você que está aqui conosco no programa Com a Mãe Aparecida. Bem-vindo, bem-vinda à Rede Aparecida de Rádio. Que alegria estar junto com você, viu? Rádio Aparecida. A fé está no ar. Programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. E a partir de agora, a informação está no ar. Notícias da Igreja. Os principais destaques da Igreja Católica do Brasil e do mundo você confere agora aqui no programa Com a Mãe Aparecida. Com a produção de Rafaela Oliveira, trabalhos técnicos de Murilo Germano, reportagens Bruno Feitosa, Renata Pinho e Mariângela Jaguraba, diretamente de Roma, traz para você as informações do Papa Francisco. Eu, Evandro Brum, levo até o seu coração as notícias de hoje. São 8:09 e 7 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia de CNBB no rádio e Bruno Feitosa, jornalista da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos conta que o grupo de análise de conjuntura da CNBB se encontra em Brasília, capital federal, para consolidar mais uma análise rumo à edição de número 60 da Assembleia Geral da CNBB. Esses integrantes estão reunidos desde o dia 13 de março, para então preparar essa análise de conjuntura que vai ser a 22ª rumo à 60ª Assembleia da CNBB, que acontece de 19 a 28 de abril em Aparecida. Esse grupo ele se reúne a cada 15 dias para preparar esse material que é oferecido aos bispos, que integram então o Conselho Permanente, o Conselho Episcopal e também a Assembleia. Essas análises elas sempre abordam os aspectos sociais, econômicos, culturais, especialmente focadas na realidade brasileira. O secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, destacou que essa equipe se reúne quinzenalmente e que vai refletindo, tendo como ponto de partida a análise anterior, para perceber o que evoluiu e para onde que está indo essa análise, né? A vantagem disso é que, segundo o secretário-geral, é que se consegue ter uma sequência na compreensão da realidade. O bispo de Carolina no Maranhão, Dom Francisco Lima, que é o coordenador desse grupo, ele é mestre em sociologia, doutor em ciências da educação, ele explica que nessa reunião específica o grupo está produzindo então o 22º documento por ocasião então da 60ª Assembleia, que vai acontecer, como eu disse, de 18 a 28 de abril em Aparecida. E ontem, no dia da abertura do encontro, os participantes, né, são professores das pontifícias universidades católicas do Brasil, incluindo a Universidade Católica de Pernambuco, já que lá não tem PUC, e também participam padres que são assessores da CNBB. E na abertura fizeram então uma homenagem ao padre Thierry Linard, missionário jesuíta que atuava como membro dessa equipe e que morreu no dia 30 de janeiro desse ano, vítima de um câncer. Para homenageá-lo, eles deixaram então, né, na roda que eles fizeram para poder fazer o debate, uma cadeira vazia em homenagem ao padre Thierry, que foi o grande colaborador desse grupo de análise de conjuntura, que desde que essa presidência foi eleita em 2019, eles então resolveram criar esse grupo com esses mais de 10 membros, professores, pessoas e assessores da CNBB, para então poder fazer essa análise de conjuntura social, sociocultural. Bruno destaca ainda a reunião do Conselho Permanente da CNBB. Essa vai ser a reunião que vai anteceder a Assembleia, e ela acontece de 21 a 23 de março aqui em Brasília, de forma presencial. Na pauta, então, a 60ª Assembleia Geral da CNBB, que, como eu disse, vai ser realizada de 19 a 28 de abril aí em Aparecida, e toda a preparação e logística para essa Assembleia, que volta ao formato original de 10 dias corridos, e também vai eleger a nova presidência da CNBB. Ainda na pauta, os bispos vão avaliar o trabalho dessa gestão no quadriênio 2019-2023, vão deliberar sobre a campanha da Fraternidade 2023, que tem como temática fome, além de refletir sobre temas como ensino religioso e confessionalidade, novas comunidades, assuntos de gestão, informes dos regionais e das comissões. Participam do Conselho Permanente, além da presidência, os presidentes dos regionais da CNBB, das comissões episcopais e representantes dos organismos do povo de Deus. A cobertura completa no cnbb.org.br, assim como essas e outras informações sobre a conferência, é só acessar o nosso portal e também as nossas redes sociais. Muito obrigado, Bruno Feitosa, por suas informações. São 9 horas e 11 minutos, horário de Brasília. Segunda Romaria do Terço das Mulheres é realizada no Santuário Bom Jesus, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Da Rádio e TV Bom Jesus, Renata Pinho tem as informações. No último final de semana, o Santuário da Lapa acolheu a segunda Romaria do Terço das Mulheres, com o tema Amadas e Chamadas pelo Bom Jesus. O encontro de fé e oração também foi uma oportunidade para comemorar a Semana da Mulher. Foi muito bom. Nós saímos assim com um saldo bastante positivo, enriquecidas e fortalecidas na fé. Uma via sacra nas ruas da capital baiana da fé abriu a Romaria, que contou ainda com a celebração da Santa Eucaristia e reza do Terço Mariano. O padre Ednei dos Santos, diretor espiritual do Terço das Mulheres do Santuário, presidiu a Santa Missa de Encerramento. Cada um de nós, né, cristãos, somos convidados a sempre dizer a cada dia: Senhor, eis aqui teu servo, tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra e me ajude também, Senhor, a realizar a sua vontade. Graças a Deus, esse ano temos presente aqui nessa segunda Romaria e faremos agora caminho para a terceira. Muito obrigado, Renata Pinho, da Rádio e TV Bom Jesus, na Bahia, pelas informações. São 9 horas 12 minutos, horário de Brasília. As notícias do Vaticano. O Papa Francisco prosseguiu com a catequese sobre a paixão de evangelizar na audiência geral de hoje, da Praça São Pedro. Mariângela Jaguraba. O Papa Francisco prosseguiu com a catequese sobre a paixão de evangelizar na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Na Escola do Concílio Vaticano II, buscamos entender melhor o que significa ser apóstolos hoje em dia. Ser apóstolo significa ser enviado para uma missão. Assim, o Cristo ressuscitado envia os seus apóstolos ao mundo, transmitindo-lhes a força que ele mesmo recebeu do Pai e dando-lhes o seu Espírito. A seguir, o Papa falou sobre o outro aspecto fundamental do ser apóstolo, a vocação, ou seja, o chamado. Foi assim desde o início. Jesus chamou os que ele quis e eles foram até ele. Constituiu-os como um grupo, dando-lhes o título de apóstolos para estarem com ele e enviá-los em missão, sublinhou Francisco. O mesmo aconteceu com São Paulo, chamado a ser apóstolo. A experiência dos 12 apóstolos e a testemunhança de Paulo interpelam também nós hoje. A experiência dos 12 apóstolos e o testemunho de Paulo nos interpelam também hoje. Convidam-nos a verificar as nossas atitudes, a verificar as nossas escolhas, as nossas decisões, com base nestes pontos fixos. tudo depende de um chamado gratuito de Deus. Deus também nos escolhe para serviços que às vezes parecem sobrecarregar nossas capacidades ou não corresponder às nossas expectativas. O chamado recebido como um dom gratuito deve ser respondido gratuitamente. O concílio ensina que a vocação cristã é também, por sua própria natureza, vocação ao apostolado. Trata-se de um chamado comum aos que receberam o sacramento da ordem, às pessoas consagradas e a cada fiel leigo, homem ou mulher. É um chamado a todos. O tesouro que você recebeu como vocação cristã, você deve doá-lo. É a dinamicidade da vocação, é a dinamicidade da vida, frisou o Papa. É um chamado que nos permite desempenhar a nossa tarefa apostólica de maneira ativa e criativa dentro da Igreja, em que há diversidade de ministério, mas unidade de missão. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Mariângela Jaguraba. Muito obrigado, Mariângela, por suas informações. São 9:15, horário de Brasília. E estes foram os destaques da Igreja Católica do Brasil e do mundo. Lembrando que daqui a pouco você acompanha o quadro Igreja em Comunhão com Rafaela Oliveira. Hoje, falando sobre a Assembleia Geral dos Bispos, a CNBB, na sua edição de número 60. São 9:15, horário de Brasília. Notícias da Igreja. Editoria-chefe, José Eduardo, direção-geral, padre Inácio Medeiros, Rede Aparecida de Rádio, a informação está no ar. Está no ar. Campanha da Fraternidade 2023. A erradicação da fome no Brasil deve ser prioridade. Alimentar os cidadãos deve ser a primeira preocupação dos projetos governamentais, porque a realidade demonstra que a prioridade maior continua sendo a do lucro. Sem teto, terra e trabalho dignos, nenhum ser humano poderá viver com a dignidade de filhos e filhas de Deus, respeitada e promovida. Campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Você está ouvindo o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Varandas e Quintais, sábado, às 16h. Oi, gente, eu sou o Padre Paulinho, missionário redentorista, e todo sábado, 16h, um programa totalmente dedicado à nossa música regional, à nossa música de viola. Nosso encontro está marcado, Varandas e Quintais, sábado, 16h. Na Rede Aparecida de Rádio. No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer. Transformar uma cidade como São Bernardo é melhorar a vida de 1 milhão de pessoas. E as pessoas sentem. A cidade das obras abandonadas virou a cidade do trabalho. Com obras e planejamento, as pessoas ganham tempo e ganham conforto com o asfalto novo, o bom prato para quem mais precisa. Na educação, tudo pronto para o aluno aprender mais. Na saúde, o Hospital da Mulher está pronto. É trabalho e respeito para você. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. Leandro Maffei, prefeito de Birigui. Sou prefeito de Birigui, escolhi o Republicanos porque acredito nos valores conservadores e na liberdade econômica. Temos feito um grande trabalho regional de crescimento e consolidação deste grande projeto. Márcio Cabeça, prefeito de Mongaguá. Em Mongaguá, tenho sido apoiado pelo Republicanos em todos os projetos da gestão da cidade. É um partido municipalista que acredita no potencial das pessoas. Venha com a gente. Feliz. Republicanos. Partilhar o tempo e a felicidade com a família não pode ser um privilégio para poucos. Isso deve ser um direito para todas as pessoas. E foi com esse objetivo que nós criamos o Mundo das Crianças. Um lugar único que reúne lazer, aprendizado e brincadeiras entre as famílias. Jundiaí é a prova que nós podemos ter um governo que transforma a vida das pessoas. Aqui, o amor ao próximo é uma política pública. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. 9:19, horário de Brasília. Está no ar. Voltamos a apresentar o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. São 9:20, horário de Brasília. Uma ótima noite para você que está aqui com a gente no programa Com a Mãe Aparecida. Bem-vindo, bem-vinda à Rede Aparecida de Rádio. Que alegria estarmos juntos, viu? Que bom saber que você está aí do outro lado. Que bom saber que você nos acolhe com muito carinho todas as noites. Aos devotos que estão conosco, uma boa noite. Bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, para a Maria Terezinha, o Geraldo Magela e a Camila Machado. A família lá em Timóteo, Minas Gerais, tá na sintonia do nosso programa. Muito obrigado, família. Deus abençoe vocês e que Nossa Senhora Aparecida continue iluminando e protegendo o coração de cada um. Eu abraço também aqui meu amigo Gilmar José Seregato, de Ponta Grossa, no Paraná, que tá conosco também. Valeu, meu querido amigo. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe sua vida e seu coração. Ele tá ouvindo o nosso programa, diz que tá ouvindo o notebook. Opa, que maravilha. Já acompanhou a novena e agora acompanha o programa Com a Mãe Aparecida, aproveitando, colocando aqui suas intenções para o Santo Deus. Um grande abraço para você também. E você que tá na sintonia, pode mandar mensagem. 12 é o DDD e o número é o 3104-1212. Rede Aparecida de Rádio, a fé está no ar. Você está ouvindo o programa Com a Mãe Aparecida. Viver como Jesus viveu. Padre Zezinho. Irmão, irmã, sou eu, Padre Zezinho, fazendo catequese com vocês. Nosso tema de hoje é a opinião dos jovens. Jovens inteligentes, católicos, que estudaram, são uma alegria enorme, tanto para os bispos, para os padres, para os casais, para os leigos, porque são jovens, rapazes ou moças, que estudaram o comportamento humano. Foi o caso de Melissa Catiele, que escreveu: antes, naturalmente, quando nascia um hermafrodita, coisa rara, gente que tem os dois sexos, ou predominância de um deles, era um problema para os médicos. Se continuar desse jeito na mídia, daqui a uns dias, nascer com sexo definido externamente, quer dizer, homem, que é homem, é isto que será anomalia na cabeça deste povo sem noção e influenciados pela mídia, pela poderosa mídia que tem interesses. Logo, quem realmente tem um problema médico de indefinição de sexo fica desprotegido, porque em vez de procurar a cura com o médico ou remediar a cura com o médico, estão dizendo que a doença não existe. E eu completo o que a Melissa disse, lembrando que esconder uma doença ou negá-la não é a mesma coisa que curá-la. A melhor coisa é admitir que tem determinada doença, e é doença, do que chegar lá e dizer: não é doença porque eu não quero que seja. Então, se achamos que alguém optou pela homossexualidade, pode não ser doença, porque a pessoa é sadia, fez porque quis. Mas se alguém tem um problema físico que realmente exige tratamento, e se quiser é psicológico porque quer ser tratado, então que se faça isso, e não que um grupo saia por aí dizendo não pode, não tem que se tratar porque isso é normal. Se a pessoa sente que precisa de ajuda e quer ajuda, se uma pessoa sente que precisa de ir aos médicos porque está machucando a sua vida, porque essa indefinição física está mexendo com seu intelectual, então que seja ajudado. Não adianta negar. Alguns têm este problema e devem ser ajudados. Quem acha que não tem, continue. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Meditações para o seu dia a dia. Não é por força própria que somos capazes de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Segunda carta de Coríntios, de 3 a 5. Meditemos hoje um trecho da carta de Paulo à igreja de Corinto. Parece que naquela comunidade havia quem duvidasse, ora da validade de seu ministério, ora da sua capacidade e da força de suas palavras e gestos. Paulo respondeu às críticas afirmando que a autenticidade do seu ministério seria validada pelo testemunho de fé e de caridade da comunidade. Para Paulo, o testemunho da comunidade validaria o seu ministério e aprovaria a força de suas palavras. Embora tal afirmação pareça um tanto quanto arrogante, Paulo estava muito ciente de que o destino da sua comunidade estava nas mãos de Deus. Segunda carta aos Coríntios 3, de 4 a 11. De fato é o Senhor quem conduz todas as coisas. E assim como um dia, ele conduziu o trabalho do apóstolo e a vida das comunidades. Hoje também, ele continua agindo em nossas vidas e se empenhando para nossa salvação por meio do seu Espírito. Você acredita nisso? Tudo o que temos e tudo o que somos é fruto do nosso trabalho, mas principalmente fruto da graça divina, dom que ele nos concedeu. E assim como os pastores e pregadores deverão estar devidamente atentos para não caírem em orgulho e vaidade, os membros da comunidade deverão também estar atentos para não endeusarem esse ou aquele pregador. Em sua oração, faça uma prece por sua comunidade e o pastor que a conduz. Pede também por você, para que o Senhor te livre de todo o ceticismo, arrogância e vaidade. Você está ouvindo o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Todos os dias a Rede Aparecida de Rádio apresenta Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Vem minha mãe, consagra o meu coração, abençoe todos nós, aumenta nossa devoção. No ar, todos os dias, às 15h. No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer. Ao visitar a Mãe Aparecida, hospede-se em um dos hotéis do Santuário Nacional. Você pode escolher o Hotel Rainha do Brasil ou o Hotel Rainha dos Apóstolos. No Complexo Rainha Hotéis, você tem ampla área verde, capelas exclusivas, traslado gratuito para o santuário e cartão estacionamento, playground para a família, além de acesso à cidade do Romeiro. Faça já a sua reserva. Acesse agora 12.com/rainha-hotéis ou ligue 12-3104-1010. Rainha Hotéis, do Santuário para você. Gente, o aplicativo Aparecida está muito mais completo para você. Você continua pertinho da casa da mãe, agora com o novo layout e com mais funções: acessibilidade, Bíblia online e área de notícias. Tudo isso em um único lugar, de forma fácil e simples. É o Santuário Nacional na palma de sua mão. Baixe o aplicativo Aparecida agora e fique por dentro de tudo. Grátis para Android e iOS. Felipe vira a noite sentado na frente do computador. Natália é telefonista, passa o dia sentada. Léo é motorista profissional, sempre no volante. E Ronaldo aprecia uma boa pimenta. Pessoas diferentes que, por causa das suas atividades diárias e alimentação, sofrem com o mesmo problema: imescarde em pílulas ou pomada. Usou, passou. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nesta segunda fase, seguimos no acabamento da base da parte principal da fachada e na reconstrução da colunata. Mas a construção antiga e o solo em situação ruim nos revelaram um grande desafio: a realização das fundações da colunata. Aos poucos e com o esforço de todos, vamos evoluindo nos trabalhos. Nossa Senhora conta com a generosidade de cada um que faz parte da família dos devotos. Participe, colabore com essa linda obra de evangelização. 9:30, horário de Brasília. A fé está no ar. Voltamos a apresentar o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Ótima noite para você que está aqui com a gente no programa Com a Mãe Aparecida. Bem-vindo, bem-vinda à Rede Aparecida de Rádio. São 9:31, horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço aqui pro povo que está participando conosco. Graças a Deus tem bastante gente participando aqui do programa Com a Mãe Aparecida. Muito obrigado ao Marcelo Alves de Lorena, tá conosco. Valeu, Marcelo. Deus abençoe você, sua vida, seu coração e a sua história. Estamos juntos, viu? Claro, rezando por você, com você, por suas intenções e por sua vida. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Um abraço muito carinhoso também para a Tereza Mendes, de Carapicuíba. Oi, Tereza, boa noite. Estou aqui com a sua mensagem. Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pelo acolhimento. Obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa e no seu coração, fazendo parte da sua família. Deus lhe abençoe. Um abraço também aqui, ó, para o Tiago, da cidade de Itapeva, aqui no estado de São Paulo. Boa noite, Tiago, bem-vindo, colocando aqui sua vida, seus familiares, todos da rádio, os ouvintes e suas intenções particulares para o Santo Terço, que daqui a pouquinho começa, 22 horas. Um abraço muito carinhoso para você, Tiago, valeu pela participação, obrigado pelo carinho. Uma ótima noite para minha amiga Maria da Luz, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tudo bem, Maria da Luz? Bem-vinda. Obrigado, viu, por sua presença, pelo seu carinho, obrigado pela sua sintonia. Ela está colocando aqui suas intenções para o Santo Terço, por sua família, seus filhos e para todos nós aqui da rádio. Valeu, Deus te abençoe sempre. Alegria tê-la conosco, viu? Nossa Senhora cuide do seu coração. Um abraço também aqui, ó, para o José Donizete. Ele é da cidade de Franca, no estado de São Paulo, tá com a gente rezando. Valeu, Zé, um abraço para você e para toda a família. Rezamos juntos por suas intenções. Chegou também a mensagem da minha amiga Vera Ramin, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bem-vinda, Vera. Obrigado pela participação, viu, querida? Ótima noite para você. Continuamos em oração. Continuamos rezando juntos. Que Nossa Senhora acolha suas intenções. E eu rezo por você com muito carinho. Rezo também, peço a benção de Deus para a vida da Marília Moreira, da cidade do Rio de Janeiro, capital. Está rezando conosco, pedindo saúde para o Paulo Sérgio de Souza Santos, também por Janaína e ainda rezando por João Pinheiro e todas as intenções particulares do seu coração. Rezamos e acolhemos aqui, ó, as intenções da Verbena. Boa noite, Verbena. Ela pede orações por sua saúde. Alegria ter você com a gente, viu? Que bom estarmos juntos. Que bom saber que você está aí do outro lado e nos acolhe também com muito carinho. São 9:33, horário de Brasília. Continuamos abraçando os queridos devotos que estão conosco. A Eliane, de Guarapuava, no Paraná. Tudo bem, Eliane? Boa noite, viu? Seja bem-vinda à Rádio Aparecida, você, toda a família. Alegria em rezar junto com você. Que Nossa Senhora continue protegendo, abençoando e iluminando seu coração. Valeu, obrigado pela participação, viu? Meu amigo Pedro, da cidade de Cunha. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo aqui à Rádio Aparecida. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe sua vida, seu coração e todos aí que estão na sintonia do nosso programa na cidade de Cunha. Estamos rezando e agradecendo a Nossa Senhora Aparecida e a São José pelo seu primo que está melhorando. Graças a Deus, o poder da oração se manifestando na vida do seu primo, meu querido irmão. Deus abençoe sempre, ó. Vamos continuar de joelhos no chão, rezando por ele e ainda testemunharás a graça de Deus na sua vida e no seu coração. Rezamos juntos, viu? Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu querido amigo Ferdinando Baranek. Ele é de Ponta Grossa, no Paraná. Valeu, Ferdinando. Um abraço para você, meu querido amigo. Bem-vindo à Rádio Aparecida. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Olha, que alegria estarmos juntos. Ele diz assim, ó. Manda parabéns pro meu sobrinho Miguel, completando um aninho hoje. Olha só que bênção. Parabéns, Miguel. Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe. Que a mãe ilumine e proteja a sua vida, viu? Que ele cresça em idade, sabedoria e graça. Abraço fraterno, meu querido amigo Ferdinando Baranek. Tirou uma foto ali bonita com o sobrinho Miguel. Olha só que bolo gostoso. Eu vou logo no bolo para poder olhar aqui. Estamos olhando, deixa eu ver. Olha, rapaz, deve estar uma delícia esse bolo, viu? Um aninho. Parabéns, Miguel. Ai, gente, é complicado, viu? O pessoal manda foto de comida, bolo, essas coisas assim, não tem jeito. Eu vou logo de zóio no bolo. Valeu, Ferdinando. Abraço, meu querido amigo. Deus te abençoe e te proteja, viu? Alegria tê-lo conosco também. Que Nossa Senhora continue iluminando e protegendo sua vida. Estamos juntos, rezando e celebrando este momento especial de fé e devoção. Deixa eu continuar abraçando aqui, ó, quem está na sintonia do nosso programa. Meu amigo Edivaldo Meira, de São Paulo, capital. Tudo bem, Edivaldo? Bem-vindo, irmão. Um abraço, querido. Deus te abençoe e te proteja sempre, viu? Que Nossa Senhora ilumine e cuide do seu coração. Que bom estarmos juntos. Que bom receber você aqui no programa com a Mãe Aparecida também. A Mãe de Deus ilumine a sua vida. Que bom! Também um abraço aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem tá na sintonia. Ah, o Mário. Tudo bem, Mário? Bem-vindo, irmão. Um abraço, meu querido amigo Mário, taxista. Ele diz assim, ó: Evandro, boa noite. Peço bênçãos para mim, para minha família. Também peço por uma amiga, Sandra, que está com um problema sério de saúde. Vamos rezar rezar por Sandra, viu? Que Maria passe na frente, amém, que assim seja. Mário, meu amigo, obrigado pela carona, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado pelo acolhimento, obrigado por estar comigo mais uma vez, é uma honra estar aí viajando no seu táxi com você. Deus te abençoe. São 9:37, horário de Brasília. Daqui a pouquinho eu volto abraçando mais devotos que estão conosco. Rede Aparecida de Rádio, a fé está no ar. Programa com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. A verdadeira amizade. A verdadeira demonstração de sabedoria é investir naquilo que é virtuoso, colher amizades. Gustavo Zamproni. A amizade verdadeira não se compra e nem se alia a momentos de interesse material. Ela se compõe espontaneamente de cumplicidade, simplicidade, bondade, solidariedade e de puro amor. Pois o amor compartilhado é o amor mais puro que vem direto da alma. Mas para que tal amor aconteça, é preciso semear, cultivar e cuidar. É na experiência do cuidado que aprofundamos os relacionamentos. Cuidar é regar no tempo certo, nem de mais e nem de menos. É preciso encontrar o equilíbrio para não sufocar os sentimentos e assim permitir que cresçam na experiência da liberdade. Lembre-se, na ausência, a verdadeira amizade não se enfraquece e o sorriso e abraço sincero do amigo é o maior presente do reencontro. Então, procure semear, cultivar e cuidar da amizade, pois esta é um grande dom que faz a vida bem mais bonita e cheia de cores. Frei Paulo Sérgio, Ordem dos Frades Menores. Você está ouvindo o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. De volta aqui no programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Vamos falar do povo que está participando com a gente. É bom a gente falar das pessoas que estão conosco, né? Pois é, eu gosto muito de acolher os devotos. No tempo que a gente tem aqui no programa Com a Mãe Aparecida, a prioridade são os devotos. Então, eu rezo por você, rezo com muito carinho por suas intenções, você que está comigo, viu? Deixa eu abraçar aqui, ó, a minha amiga Maria Aparecida Pinto de Caxambu. Boa noite, Evandro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Valeu, muito obrigado, Maria Aparecida de Caxambu. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sua família e todas as suas intenções, viu? Conte comigo, tô rezando por você com muito carinho. Peço a bênção de Deus para a vida da Patrícia Miranda. Ela é da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Ela diz assim, ó: estou ligadinha na Rádio Aparecida. Que a bênção... peço bênçãos para os meus filhos João Vitor e Ana Laura. Programa Com a Mãe Aparecida. Amém. Patrícia, um abraço para você, viu? Obrigado pela presença aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Que bom estarmos juntos. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a sua vida. Estamos em oração. Chegou o áudio. Ah, eu gosto muito de áudio. Gosto muito de ouvir os devotos falando comigo. Vamos saber quem está falando conosco nesta noite? Vamos lá, vamos acompanhar. Boa noite, Evandro. Ô, meu amigo Kim. Tudo bem? Tudo jóia? Sou eu, Kim. Tô passando por aqui novamente no programa Com a Mãe Aparecida para pedir as bênçãos de Nossa Senhora para mim, para Lília, minha esposa. Muito bem. Para todos os ouvintes, nossos irmãos e irmãs que estão sintonizados. Que Nossa Senhora acompanhe a todos e abençoe a cada um de vós. Amém. Que o Divino Pai Eterno nos ilumine. E uma boa noite, amigo Evandro. Fique com Deus. Ô, meu amigo Kim, boa noite para você também. Um abraço na Lilian, sua esposa, família que nos acompanha todas as noites. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por esse carinho, obrigado por esse acolhimento, é bom demais estarmos juntos. Valeu, Kim! Abraço, querido irmão, Deus te abençoe. Um abraço aqui também, ó, para a Terezinha Coelho, lá da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Terezinha, boa noite para você, viu? Muito obrigado por participar, pode contar com as minhas orações, sim, estou rezando por você, sim, com muito carinho. Valeu pela presença, valeu pela sintonia. Um abraço também no Irineu, seu esposo, e na filhota Nicole. Com muito carinho, rezo por vocês, viu? Nossa Senhora Aparecida lhes abençoe. Que assim seja. Amém. Abraços aqui também, ó, pra minha amiga lá de Campinas. É, ela mandou mensagem, sempre diz assim, ó: boa noite, meu amiguinho querido. É, hoje ela mudou a nomenclatura. Amiguinho querido, Evandro. Amém, valeu, obrigado, viu? Ela diz assim, ó: rezo por você e sua família. Ela também pede pela família dela, pede pelo seu primo, o Leandro, e ainda pela saúde Maria Aparecida Francisco, que é ela mesma que está falando com a gente. Valeu, querida amiga, obrigado pela participação. Nossa Senhora continue abençoando, protegendo sua vida e seu coração. Que bom estarmos juntos, que alegria receber você aqui também no programa Com a Mãe Aparecida, viu? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia. Deixa eu abraçar aqui também quem está na sintonia aqui do nosso programa. Olha, o Anderson da cidade de Marília, ele diz assim, ó: que a Mãe Aparecida nos abençoe infinitamente. Amém, Anderson. Ótima noite para você, meu querido. Bem-vindo, viu? Uma noite abençoada para você também. Obrigado pela presença e pela participação. Alegria tê-lo conosco. Que bom também ter aqui a presença do programa Com a Mãe Aparecida da Ana Maria de Cruzeiro. Tudo bem, Ana? bem-vinda também, viu, ao nosso programa. Que bom ter você conosco. Alegria em estarmos juntos. Que bom saber que você está aí do outro lado e nos acolhe com muito carinho. Bênçãos da Mãe de Deus para você, viu? E para toda a sua família. Obrigado pela presença e pela sintonia. Tá conosco também aqui, ó, na sintonia do programa Com a Mãe Aparecida, Ivanir Dalmolin. Ivanir Dalmoli Crescêncio está na sintonia do programa Com a Mãe Aparecida, lá na cidade de Içara, em Santa Catarina. Pede orações pela caravana que sairá de Içara amanhã, direto para o Santuário Nacional de Aparecida. Amanhã, dia 16. Pois é, rapaz, amanhã dia 16. No dia 18, nós teremos aqui o pessoal de Ponta Grossa também. Já estamos aí nos comunicando, né? Eu, meu amigo Ferdinando Baranek, vão tomar aquele café gostoso no Santuário Nacional. Valeu, meu querido. Então, eu abraço o Ivanir, que está na sintonia do nosso programa, colocando aqui diante do coração da Mãe Aparecida a caravana lá da cidade de Içara, em Santa Catarina, que está vindo para o Santuário Nacional. Que bom! Valeu! Um abraço! Deus abençoe sempre! Que Nossa Senhora ilumine e proteja a viagem de vocês, viu? Deixa eu abraçar aqui, ó, Paulo Brito. Meu amigo Paulo Brito, boa noite, meu querido. Bem-vindo. Obrigado, irmão, pela presença, viu? Pelo carinho e pela sintonia. É sempre bom ter você conosco. Que a Mãe Aparecida proteja a sua vida e o seu coração, viu, meu irmão? Obrigado aí pela participação. Obrigado pela presença. Que Deus continue iluminando a sua vida. Estamos juntos, rezando por você e, claro, com você. São 9:45, horário de Brasília. Uma ótima noite para você que está conosco aqui no programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio, pois a fé está no ar. Conhecer e dialogar com experiências sociais que estão sendo feitas nas mais diversas instituições, mesmo as não católicas. Campanha da Fraternidade 2023. Este é o meu compromisso. Você está ouvindo o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Na Rádio Aparecida, você confere as melhores músicas da nossa programação, as notícias do momento, as dicas sobre culinária, saúde, mundo digital e outros assuntos do seu dia a dia. Playlist 104, de segunda a sexta, às 10 da manhã e às 3:15 da tarde. E aos sábados, às 10 da manhã. No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Escolhi o Republicanos porque é um partido sério, focado no resultado, na modernização do nosso estado e que respeita a família. Como governador de São Paulo, já tenho colocado em prática tudo o que me comprometi a fazer. É um grande desafio e estamos enfrentando juntos. Marcos Pereira, deputado federal e presidente nacional do Republicanos. Faça como o governador Tarcísio de Freitas e filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos. Onde o PSDB governa, tem resultado. Em todo lugar tem um pouco do trabalho do PSDB na sua vida. No Bom Prato, no Poupa Tempo, nos AMES, na Rede Luci Montoro, as melhores rodovias do país, no Centro Paula Souza, na luta pela vacina do Covid, na despoluição do Rio Pinheiros. PSDB, do municipalismo de Montoro e da coragem de Covas. Acompanhe o trabalho do PSDB na sua cidade. PSDB, gestão de resultado. Propaganda político-partidária, Lei 9.504. 9:47, horário é o de Brasília. A fé está no ar. Voltamos a apresentar o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Minuto com Deus, na palavra do Padre de Biasi. Amigos, setembro. é o mês que a igreja dedica à palavra de Deus. No mundo que já desacredita no poder da palavra, é bom saber que Deus não decepciona. A palavra de Deus, além de ser a palavra que não decepciona, ela nos transforma. Ela é alimento, ela é vida, ela é Deus falando conosco. Aliás, a Bíblia é a grande carta que nos fala de um Deus apaixonado pelo homem. Que lugar ocupa a palavra de Deus em minha vida, em sua vida, em seu lar? Quem sabe lá onde você se encontra? Tente começar seu dia, ou enriqueça sua caminhada diária e termine seu dia com um pequeno contato com a palavra de Deus. E eu prometo, lentamente, ela haverá de transformar sua existência. Haverá de apaixoná-lo, apaixoná-la pela vida e, acima de tudo, ela lhe abrirá a esperança, lhe dará resposta para seus sonhos e, acima de tudo, o significado para sua existência. Busque. Programa com a Mãe Aparecida. Com a Mãe Aparecida. Na Rede Aparecida de Rádio. Ensinamentos do Venerável Padre Vítor, o apóstolo de Aparecida. O redentorista deve ser missionário do povo. É o pastor que tem o cheiro das ovelhas. É o consagrado da escuta, da presença e da proximidade. Ele conhece o seu povo e cada povo se identifica com seu missionário. O padre Vítor Coelho dizia: o redentorista genuíno possui simplicidade absoluta, linguagem cheia de entusiasmo, mas ao alcance dos ouvintes, a argumentação sólida, com palavras bem elaboradas e bem concatenadas, ou seja, bem elencadas. Deve buscar os frutos sadios, mas não as folhas. Este era o conceito que o padre Vítor Coelho tinha sobre o missionário redentorista. Ensinamentos do Venerável Padre Vítor, o apóstolo de Aparecida. Plantão do Santuário Nacional. Nesta quarta-feira, o Santuário Nacional celebrou a memória de São Clemente Maria Hofbauer, santo redentorista que muito contribuiu para a expansão da Congregação do Santíssimo Redentor. Clemente nasceu no dia 26 de dezembro de 1751, na República Tcheca. Decidiu que sua missão era o sacerdócio, mas sendo de família pobre, ele tinha poucas chances de ir para um seminário ou entrar em uma ordem religiosa. Foi durante uma peregrinação para a Itália, em 1784, que Clemente decidiu entrar em uma comunidade religiosa. Ele foi aceito no noviciado redentorista de São Julião, em Roma. Um ano depois, na festa de São José, em 19 de março, se tornou redentorista e 10 dias depois foi ordenado sacerdote. Viveu sua missão e todo o seu trabalho em condições desfavoráveis com a guerra que chegava a Varsóvia. Em 1808, Clemente foi exilado da Polônia e chegou a Viena, na Itália. Lá, ficaria até a morte quase 13 anos depois. Foi na pequena cidade que ele manifestou sua santidade, fazendo com que os fiéis conhecessem e experimentassem a bondade de Deus. No Santuário Nacional, a festa litúrgica de São Clemente foi recordada em diversas celebrações ao decorrer do dia. O santo foi beatificado no dia 29 de janeiro de 1888 pelo Papa Leão XIII e canonizado no dia 20 de maio de 1909. Em 1914, o Papa Pio X concedeu-lhe o título de apóstolo e patrono de Viena.

Visite Aparecida e se hospede em um dos hotéis do Santuário Nacional. Acesse a12.com/rainha-hotéis e encontre a melhor opção. A navegação é fácil e com poucos cliques, a sua reserva já está feita com segurança e os melhores preços. No Rainha Hotéis, você conta com excelente localização e serviços exclusivos. Acesse agora a12.com/rainha-hotéis e faça já sua reserva. Rainha Hotéis, do Santuário, para você. Você, devoto da Mãe Aparecida, pode acompanhar as celebrações do Santuário Nacional e da Basílica Histórica de sua casa em qualquer lugar do Brasil. Sintonize a TV e a Rádio Aparecida. Acesse o portal a12.com ou baixe o aplicativo Aparecida em seu celular ou tablet e tenha o Santuário Nacional o tempo todo com você. A Casa da Mãe é onde eu quero estar. Reze conosco. Você conhece o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida? Localizado nas dependências do Santuário Nacional de Aparecida, o Centro de Eventos oferece uma estrutura completa para receber eventos religiosos, esportivos, culturais, sociais e corporativos. Acesse o site a12.com/eventos e conheça todas as vantagens que o espaço oferece. Centro de Eventos Padre Vitor, para todos os eventos, um único lugar. Você já conhece a história da ressurreição de Cristo? E a história de Pentecostes? Um livro ilustrado da turma Devotos Mirins deste ano, iremos revisitar vários momentos como a última ceia, a crucificação de Cristo, a ressurreição e muito mais. Faça agora seu cadastro e receba como um presente este lindo livro ilustrado e muitos outros presentes todos os meses. Ligue 0300-210-1210 ou acesse a12.com/devotosmirins. Seja um devoto mirim, você também. 10 horas, horário de Brasília. Agora amplia-se a rede de emissoras que retransmitem o programa com a Mãe Aparecida. Até às 5 da manhã, você ouve o programa com a Mãe Aparecida. Um programa dedicado a você, devoto da padroeira do Brasil. Ao vivo, direto da rede Aparecida de Rádio, na capital da fé. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Acolhe nosso pedido, venho aqui com emoção, rezando com Maria, eu abro meu coração. Dez horas, 2 minutos, horário de Brasília. Uma ótima noite para você que está conosco aqui no programa Com a Mãe Aparecida. Bem-vindo, bem-vinda à Rede Aparecida de Rádio, pois a fé está no ar. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para celebrar contigo o dom da partilha, o dom da amizade, o dom de ser família. É a família dos devotos que se reúne para juntos todas as noites celebrarmos momentos de espiritualidade e fé, vida plena e santidade. Muito obrigado pelo carinho do seu acolhimento, obrigado por sua sintonia, que Deus continue abençoando e protegendo a sua vida, viu? Estamos juntos e claro, rezando por você e com você. São 10:03, horário de Brasília, para você que está aqui com a gente na programação com a Mãe Aparecida. Muito obrigado pela presença e, claro, o carinho do seu acolhimento é muito, muito importante aqui na programação com a Mãe Aparecida, para juntos celebrarmos momentos da vida plena, santidade e de busca da santidade até o coração de Jesus. É aonde vamos. Bem-vindo, bem-vinda à nossa programação. Bom, para você que está sintonizando, pode participar. Manda sua mensagem, 12 é o DDD e o número é o 3104-1212. DDD 12, número 3104-1212. Este é o WhatsApp do programa com a Mãe Aparecida. Você pode sim participar, colocar aqui suas intenções, fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março, ano 2023, programação com a Mãe Aparecida, rezando e chegando na sua vida. Eu sou Evandro Brum, muito prazer, rezo contigo nesta hora. Eu trabalho com a coordenação de Edson Almeida, a direção geral do padre Inácio Medeiros, missionário redentorista, com a produção do Marcos Thiago. E assim vamos juntos, rezando por você e com você que está conosco pelas rádios que retransmitem o nosso programa. Entre as emissoras que estão na sintonia retransmitindo a gente, é a Rádio Vaza Barris FM, na cidade de Jeremoabo, na Bahia. Também temos a Rádio Monte Roraima FM em Boa Vista, Roraima. Temos a Rádio Difusora AM em Casa Branca, no estado de São Paulo. E a Rádio Cooperador Paulino Web, na cidade de Patos, no estado da Paraíba. E muitos outros devotos que estão rezando com a gente também, por muitas outras emissoras que estão na sintonia conosco. Que Deus continue abençoando, protegendo sua vida e o seu coração. 10:04, horário de Brasília. Vamos juntos rezar o terço, pedir a intercessão de Nossa Senhora em nossa vida e em nosso coração, aqui no programa com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio, pois a fé está no ar. Pegue o seu terço e vamos traçar sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos agora o nosso oferecimento do Santo Terço. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da vossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Peço pela paz do mundo, pelo fim das guerras, pela conversão de todos nós pobres pecadores, pelas almas do purgatório, entre elas a alma do Papa Emérito Bento XVI, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelo aumento e santificação do clero, pela santificação das nossas famílias, pelas vocações, pelas missões e missionários e por todo o povo brasileiro. Que assim seja. Amém. Vamos agora juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra, Criador do

todas essas intenções. Peço a nossa Mãe de Deus que acolha nesse instante as intenções do José Matheus Bichara. Boa noite, Zé. Bem-vindo aqui, amigo. Obrigado pela presença, viu? Abraço para você e para toda a família. Estamos reunidos rezando por você e também por suas intenções, viu? Obrigado. Ele é de São Paulo, capital, rezando conosco o Santo Terço neste momento. Também quero pedir a Nossa Senhora que acolha as intenções da Maria Aparecida Zagota, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Boa noite, Cida. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe sua vida, a sua família e o seu coração. Bem-vinda, viu? Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Estamos unidos rezando por você e por todas as suas intenções. Que bênção ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Também rezo e peço a Nossa Senhora que acolha as intenções do Edson Valmor, da cidade de Joinville, Santa Catarina, que reza com a gente também. Obrigado, Edson. Um abraço para você e para toda a família. Que a bênção de Nossa Senhora alcance a sua vida. Rezamos juntos por todas essas intenções e por você que reza conosco. Primeiro mistério da glória. No primeiro mistério da glória, contemplamos a ressurreição do Senhor Jesus, que aparece glorioso aos amigos seus.